Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Number 3. As 5 melhores pop hits. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. www.targetw.com e viva o mundo Target. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here, or where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true love. True love, it must be true love. Nothing else will break my heart like true. Just once be true love, true love. It must be true love. Nothing else can break my heart like true love, true love. It must be true love. No one else can break my heart like you. No Radios. I stand here waiting for you to play the song, to crash the critics saying, is it right or is it wrong? Just like to read.

Home Video. Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radio. Todo mundo ouve e ama Target. Milhões em todo o planeta acompanham a Target International, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the greatest network. Tudo benzinho por aí, baby? Na paz de Deus. Então tá ótimo. Acompanhamos agora os 5 sons mais votados na noite de quarta no portal targetw.com, a referência para o mundo. E no primeiro lugar, o som de Katy Perry, Run. Segunda colocação para Robin Thicke, T.I. and Pharrell com Blurred Lines. Número 3, Lady Gaga, Love. No posto de número 4, Hank and Lily Allen com True Love. E o quinto som mais votado na noite foi Treasure com Bruno Mars. Bom, e o Pop Hits volta amanhã. E como sempre, você manda por aqui. São 13 edições diárias. Manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. Acesse targetw.com, vote no seu som preferido e mande por aqui, baby. Pop Hits do ouvinte. E na noite de quarta, recebe um forte abraço o Bruno Dias Sequinato. Ele que é de União da Vitória, no Paraná. O Bruno pediu e ouve agora aqui na Target, o som de All City and Carly Rae Jepsen, Good Time. Fechando mais um Pop Hits. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target International. A qualquer momento a gente se encontra. Bye bye, baby. Get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning and good Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.